Latam 3197, chame centro, Recife, frequência 125.1, lanterna 128.8. 251-288, TAM 3197. Desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento TLS X-Ray, reporte utilizado no localizador. 2000, autorizada X-Ray, reportará para 3258. Uno 113, chame centro, Recife, frequência 128.8, alterna 125.1. 288.8, piso no zero, desça para 2.000 pés, QNH no zero no uno, vai seguir tráfego à sua posição de 12 horas, 15 milhas, passando 4.000 pés para 2.000 pés, ou arbois da ação, reposto visado localizador, chanel 6310. Boa, chanel 6310, descendo para 2.000, tráfego no zero no uno, está o tráfego da sua posição. Visador 3858, completo de aproximação, chame torre 198, decimal 9 e 5. 1895, boa noite, 3858. Voador, boa noite, 3858, final LS da 10. 3858, boa noite, repórter tem checado. Portará 3858. Salvador, boa noite, 3662, informação do Rio, marcha 190 para o 5060. TAM 3662, autorizada a chegada mar e dessa via para 2.000 pés, que é legal no 011. 2.000 pés, 011, chegada mar, pode ativar na prontidão, nessa medo, 3662? TAM 3662, autorizada vai direto em TAP. 0. Livre pouso, tá 3858. Pilotão 3662, autorizado, vai direto ITAP. Direto ITAP, 3662, obrigado. Ele é 310, tá estabilizado o localizador? Ainda é negativo, vai capturar mais uma mil e meia. Ela está recebendo o DME? Ah, firmou. Está estabilizado no lote o 6390. 6390, completa aproximação, chame torre 198.95. 295, já daqui a pouco. Botango, Serra Bravo Mike, clear de ponte. Arrival de Seneca, level 050, Kennedy 101. Mantenha o ponto a mais, e sempre vai level 050, 1019, Serra Bravo Mike. No small 9. Fazendo o máximo, 3.8. Salvador, boa noite, são 3.8, de voa direito. 3858, boa noite, prossiga na Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, então 3858. Estou esperando o baixo travo, vou achar 6310. 6310, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 norte, autorizado. Pouso, bicho no 0. Tive pouso no 0, 6310. Treze no zero, solo 01, direita, solo 2 e 9. Direita 2 e 9, Para Salvador, boa noite, Oxenor 6310, tá ligado? Oxenor 6310, boa noite. Taxi via Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa e Juliette para o 62. Good evening, Condor 077, ready to copy flight level 310 to Frankfurt. Go ahead, Condor 077, information Zulu. Roger, Condor 077, clear to Echo Delta, Delta Foxtrot, flight level, initially flight level 310. Via Upper Zulu 10 up to ZPR position, and after that we'll follow in accordance to your flight plan route. Take off from runway 10 with left turn to Puka departure and ZPR transition, transponder 5126 and departure control frequency 119.80. Head back please. Condor 077, clear flight level 310 to Echo Delta Delta Foxtrot, runway 10, via Upper Zulu 10, ZPR, thereafter flight plan route, squawk 5126, departure frequency 119.8, and can we request a Zoti 1 Alpha departure on runway 10? I'm gonna check with departure control, okay? Stand by. Go 1885 com a localização para Guarulhos. O Gol 1885, ciente, aguarde um minuto, cópia 360 Guarulhos. Condor 077, Salvador Ground. Go ahead, 077. Okay, the departure control requested you to perform departure Puka and after ZPR transition, okay? And okay, Condor 077, the Puka departure for runway 10 with ZPR transition. That's correct. Call me ready for pushback and start up on gate 11. Wilco Condor 077. Golo 885, na escuta para cópia? Ok, 885. Golo 885, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael, Leda, Bride. Transponder é 5132, controle em 119.8 e a torre 118.95. Corteja. Autorizado 360, então, decola da pista 10, curva direita, perfil da Dialeta, voa Perzulu 16, TH, 5132, transponder 198, controle de saída, torre 1895. Voo 1885. O 1885, correto, cortejamento, chama para acionamento no portão 8. Vai entrar para acionamento 8. 1885, obrigado. Estou localizando o ILS 3662. 3662, Torre 1-8-95. Torre 1-8-95, obrigado. Uma boa noite. Amém. Papa Tango, Sierra Bravo, Mike, descending 2050, clear the final. ILS, pode ser ou localize. 2050, Sierra Bravo, Mike. Confirme, Aftermath Mike Stelo. And startup. Condo 077, clear to pushback and startup. Call me ready for taxi. QNH now 011. Condo 077, pushback and startup approved. QNH 1011, we'll go. Torre 3662, baixado travado, vai passar o Índio Serra. 3662, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na pista no zero, 3662. Pushback acionamento na 8, gol, boa noite. 8, tô autorizado, vai direto de TAP, desça para 2000 pés, que legal no 09. 2 TAP, 2000 pés, 1001, eu vou, boa noite, treinador. Toro. Vai ser a 8, hein? Sierra Bravo Mike, passing pelo não. Eita, e o solo 121 do sinal 9, 3663, obrigado, até daqui a pouco. Solo Salvador, TAM 3662, boa noite, não se escuta. TAM 3662, boa noite, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa e aguarde antes da Juliette, 3662. Salvador, eu acho que era 63 no zero. Oxa, 6310, boa noite, copia o nível 350 para Recife. Pode prosseguir. Oxa, 6310, está autorizado para Recife, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5147 e o controle opera em 119.8, cortejo. 6310, autorizado Recife 350, Upper Whisky 58, decolando na 10, curva esquerda, Puca Caju, controle de saída 19.8 e o transponder 5147. Oxa 6310, correto o cotejamento, chama para o acionamento no portão 612. Camarada. Passaredo 2224, autorizada a chegada a Mari, reporte para a descida. Puxa, descida a Mari. Vai reportar para a descida. O controle estuda etapa está presente. 3662, ingresse via Juliette para o portão 01, agilizando na medida do possível. Agilizando para o portão 1, 3662, obrigado. Quando 0077, request taxi. Mike, contact Tally, 118.95. When there, call tower 118.95 to take off. Have a nice flight and a good night. Condor 077. Condor 077 following the Golf 737 in front of us. Apron 1, India and Alpha to holding point, runway 10. And upon reaching, contacting tower 118.95, good day. Para o taxi voo 985 POB 157, 13:45 autonomia, alternativa Galeão. 13:45 Galeão e 157 a bordo, tá livre o táxi via Pat 1, India e Alpha, até o ponto de espera da 10, o altímetro é 1011. É, tem um bom voo, no ponto de espera a torre em 18:95, tem um bom voo, uma boa noite, voo no 885. Thank you. Control Gol 1885, pode ficar próximo. 85, tenta aeronave já para cruzar a cabeceira, após autorizada ali, mantém a cabeceira no zero. Ali mantém, 1985. Tá 3858, aguarda o instante cópia 370 Fortaleza. Tá aguardando, é só pra... O senhor sabe a saída prevista pra Fortaleza? Já tô pronto pra pagar a cópia completa, copia? Ok, então, copia. Então, tá 3858, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, pela APRA Zulu 19 até Bangu, após direto Abuku, após direto. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. O transponder é 5152 e o controle em 119.8. Corteja. 370 aprovado para o 3858, Fortaleza para o 119. Até Bangu, depois direto Abuku e depois direto Fortaleza. Decola da pista 10, curva à esquerda, Momo, Frote. Transponder 5152. E o controle 19.8. Tá 3858. Tá 3858, correto, cotejamento. E apenas para confirmar, recebi aqui uma mensagem informando que a aeronave não é homologada para voar em espaço aéreo RVSM. O senhor confirma essa mensagem? Essa aeronave é homologada, senhor. É uma das mais novas da TAM e tudo quanto seja homologação dessas aeronaves aqui, ela é homologada, sim. Mas eu vou chegar com a empresa aqui ver se foi declarado no plano de voo ou não. Ok, gente, na verdade isso tem acontecido com todos os planos da TAM, a gente tem recebido essa mensagem. Eu tenho perguntado apenas para confirmar com os senhores, para saber se de fato é um problema do sistema aqui que está gerando uma mensagem errada, ou se é com a companhia. Se o senhor puder entrar em contato com a companhia e avisar que está acontecendo isso para eles, eu agradeço, ok? Perfeito, eu vou informar a empresa que nós está sendo declarada o RBSM das aeronaves. Beleza, obrigado. Ok, boa noite. Chame para o puxa acionamento. Chamará. Solo Salvador, é o Papa Tango Serra Bravo Mike, livrou a pista 10, está na Delta. Qual o pátio de estacionamento? Seria o da EBTA, senhor, lá depois da pista no teto. Ok, então ingresse na Alfa. É, chama antes da Juliette. Ingressará na Alfa, chamará antes da Juliette. Serra vai. Passarela 2224, segue tráfego 12 horas 16 milhas, desce para 2 mil pés, já pode estabilizado no localizador. Para 2 mil, com 1.011, diante do tráfego, vai reportar no localizador. 1277, good day, clear line up and maintain or nail zero. Condor 077, clear line up and holding position runway 10. Lima, Mike, chame a torre em 118.95 na Quebec para o cruzamento da 17. Afirmativo. Vai Juliette, cruza o pátio 1, Lima, Mike, e chama a torre em 118.95 para o cruzamento da 17. Obrigado, Mike. Tá 3662, boa noite, copia o 370 para Natal. Afirmativo, copia, pode prossiga, obrigado. Tá 3662, está autorizado para Natal, o nível de voo 370 pela APRA Zulu 10. Decola na cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder é 5151 e o controle em 119.8. Cotejo. Tá 3662, está autorizado para Natal, via Pernulo 10, nível 370. Decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Puka, transição de par. o transponder 51 no 51 e controle 1998. UTAN 3662, correto o cotejamento, chame para o puxa acionamento. É, vou informar aqui para o senhor, como eu informei para o colega aí que está no portão 3, a gente tem recebido aqui de todas as aeronaves da TAM uma mensagem informando que a aeronave não é homologada para voar em espaço RVSM. Imagino que, assim como no caso do seu colega, a informação não confere, é isso? Essa aeronave aqui, ela é homologada RVSM, sim. É, ok, como eu imaginei. Eu só peço para que o senhor entre em contato com a companhia para ver se consegue descobrir aonde é que está a falha aí no sistema. Talvez seja no nosso sistema aqui, mas talvez eles consigam lá via CGNA descobrir qual é a falha, porque todos os voos da TAM a gente recebe o plano aqui inicialmente como sendo homologado, depois eu recebo uma mensagem atualizando, cancelando essa homologação, ok? Então, se eu puder entrar em contato lá com a companhia e pedir para que eles vejam o que pode ser feito, eu agradeço, ok? Tá bom, vou entrar em contato sim, muito obrigado. Restrito pelo centro, até nível de voo 340. Restrito 340885. Você não sabe? Airborne N25, call Departure Control 19.8. Bueno, 077, Departure Frequency 19.8, good day. Tua Salvador, boa noite, gol 1398, LS, baixo trabalho. 1398, boa noite, vento 1 no 0 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Pouso no 0, 398. 1700 feet, climbing level 310. 077, radio contact on departure, catch level 310, Puka departure. Puka departure, level 310, 077. 35591, autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés, que é legal no 09. Desça para 4000 pés, pode voar Bonf? Aguarde. Bravo Mike, clear crossing. Clear crossing, running 3517 to apron 5. Bravo Mike. Bravo Mike, clear crossing, running 1735 into apron 5. Até daqui a pouco. Solo X28, direita, solo 219. Direita, 219. Onde vai ser? C5216, Ruia de Mari, Arabi de Sanifa Level 050, QNH1011. 050 Bono 885, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 251-238, obrigado, 885. Juliette, para o portão 10, perdão, para o portão 505. Alfa and Juliette, para o portão 5. Simbra, trem embaixo. 224, boa noite, vento 1 no 0 grau, 08 nó, autorizado pouso, pista no 0. 110 com 8, livre pouso da 10. Bono 604, autorizada final, procedimento LS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Reportaremos, Bono 604. Contact Recife Center 126.85. Solo 33, direito no 219. 219, passa 2224. Solo, boa noite, passa 2224, levando a sua escuta. Boa noite, passarelo 2224, taxi via Alfa e Juliette para o pátio 3, posição 02. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 02, passarelo 2224. Receiver 12685, Bono 077 today. Cruzador Campalito, voo 604. No 604, chame torre 11895. 295, 604. Salvador, boa noite, voo 604. 604, reporte baixado e travado, vendo 1190 graus, 99. Reportaremos, já tem um cavalinho, voo 604. Dado do ILS, autorizado mesmo, ajuste 1019. 5% para junto da rede. Embaixado, 604. 04, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 89. Gente, livre o pouso, voo 604. Trip 5218, desça para Trip 5218, send to 2000 feet, clear ILS, report established. 2000, clear ILS, now report established. Localizador 5591. 5591, chame a torre 11895. 1895, boa noite. Boa. Controle Salvador, 6613, toma fundo, Luna 3, escuta. Xanema 313, autorizando chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste na 091. 4000, com 1011, chegada bom, se autorizando. Voo 604, Solos 40, direita 121, decimal 9. 121, decimal 9, voo 604. Torre Salvador, boa noite. 5591 da Trip, fui, aliás, baixado travado. Trip 5595, tá baixado e travado? Tá baixado e travado, 5591. 5591, corrigindo. Informa o vento 110 graus, 099. O ajuste de altímetro é o 10111. Tem livre pouso, cabeceira 10. Livre pouso, cabeceira 1-0, ajuste 1-0, 1-1, trip 5-5-9-1. Salvador, Gol no 604, lembrando sua escuta, boa noite. Boa noite, Gol no 604, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 02, agilizando o táxi na medida do possível, por gentileza. Alfa, Juliette, 2, agilizando o 604. Quando o chanel 63 no 0, puxa acionamento no 06. Autorizado no 06, chama para o táxi. O gol, o chanel 63 no 0. Chama para o táxi, 63 no 0. Onde é localizado o trip 518? 518 call tower 118 base 195. 1895, so long. Salvador Tower, good evening, trip 518. 5218, continue your approach, I report runway vacated. Animai, 518. Então, confirme na aeronave que chamou o solo. É o gol 1889 para o Galeão. 1889, boa noite. 360 para o Galeão, copia? Prossiga. 1889, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360 pela APRA Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. O transponder é 5155 e o controle em 119.8. Corteja. 319, 5591. Decola 10, direita, da Leda Bridge. 5155198, 889. 889, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 5. 889. Saulo, Salvador, trip 5591, boa noite. Trip 5591, boa noite. Taxi na Alfa e chame antes da Taxi Juliette. Tá 3858, agora liberado a retaguarda, tá autorizado, puxa, chama para o táxi. Land, report landing gear down the lock.